Estamos hoje a inaugurar esta praia fluvial de características únicas, que há muito era um anseio dos morunhenses, dos tabuenses e de toda a região, e que até foi incluída no roteiro de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, após os incêndios de outubro de 2017. Agradeço desde já a presença de todos, e em especial a Sra. Secretária de Estado de Turismo. Este espelho de água, que estabelece o limite dos concelhos de Tábua e de Arganil, com as condições naturais que aqui podemos testemunhar e com o investimento nesta praia acessível e inclusiva, constitui um espaço de lazer mais seguro, mais atrativo, mais acolhedor e também garante aos nossos jovens do agrupamento de escolas que aqui já habitualmente praticam as suas atividades no âmbito do Centro Náutico de Desporto Escolar melhores condições. Esta obra é de extrema importância no que diz respeito ao potencial turístico da região e marca inevitavelmente a paisagem a partir de agora. Por isso agradeço a todos que trabalharam nesta obra, a todos os colaboradores do município, à empresa construtora, bem como às várias entidades que se empenharam neste projeto.